60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui é muita treta, mas eu quero paz. Violência por aqui tá demais. Eu não sei se vai mudar ou vai continuar. De quem a culpa, de quem a culpa? Aqui é muita treta, mas eu quero paz. Violência por aqui tá demais. Eu não sei se vai mudar ou vai continuar. De quem a culpa, de quem a culpa? Pé do ladrão, de colarinho branco, todo social e de carro do ano. Vai pra Brasília o ano inteiro, mas não acha nenhuma solução pro meu gueto. Só constrói presídios e vende construir creches, estudar uma solução pros moleques. Mas não sabe o que acontece. Sofrimento e tristeza ninguém merece. Na porta da escola uma vaga pro seu filho estudar. Governo do caralho, não tô aqui pra brincar. 157 assinar, eu não sei não. Não tem escola, essa é a solução. Vira ladrão, cai no presídio marginal pro sistema criar. E por isso eu pergunto de quem é a culpa. Aqui é muita treta, mas eu quero paz. Violência por aqui tá demais. Eu não sei se vai mudar ou vai continuar. De quem a culpa, de quem a culpa? Aqui é muita treta, mas eu quero paz. Violência por aqui tá demais. Eu não sei se vai mudar ou vai continuar. De quem a culpa, de quem a culpa? É culpa do governo e da televisão. Foda-se a mídia ladrão, foda-se a questão. FHC só tem dinheiro pra equipar a polícia. Nos humilhar, nos colocar lá no chão. Pede voto na eleição, promete a ilusão. Crianças comem lixo, onde está a solução? Inocente ou culpado, o feitor vai ser julgado. Mais um negro capturado, capitão do mato. Tempos se passaram, mas nada está mudado. Fidalgos vivem de luxo, negro sendo escravizado. Pobre abandonado, hospital lotado. Pivete viciado, mais um pai desesperado. Chapado, jogado, num bar embriagado. Versão de Adolf Hitler, segue as regras do diabo. Senhor, nos ajude, nos mostre quem é o culpado. Maioral de braços abertos numa cruz crucificado. Lutou por todos nós, não vou ficar calado. Metralha sem falha, RAP anticanalha. Na luta pela paz já atropelei muita gentalha. Sei que nossa morte pra você é uma medalha. Violência, quando vai mudar? Pois só quero saber de quem é a culpa. Aqui é muita treta, mas eu quero paz. Violência por aqui tá demais. Eu não sei se vai mudar ou vai continuar. De quem é a culpa, de quem é a culpa? Aqui é muita treta, mas eu quero paz. Violência por aqui tá demais. Eu não sei se vai mudar ou vai continuar. De quem é a culpa, de quem é a culpa? Loucura extrema, neblina cobre a madrugada. Canalha, não se esqueça, sua falha vai ser cobrada. Quebra ligeira armada, Dona Maria assustada. Talvez a culpa é sua, polícia mascarada. O verdadeiro juiz foi quem me deu o dom da palavra. A própria burguesia traz favela, o fuzil e a granada. Financia o terror, chacina na calada. Rajada, bala perdida, acaba com a vida daquela senhora. Destaque no notícia, bope pro aqui agora. Guerra civil à luz do dia, tiroteio na escola. Sistema arma o jogo, mata os irmãos da correria. Eles te fuzilam, te jogam no camburão pra não precisar chamar a perícia. A opressão é a causa da violência e quem morreu não foi em vão. Povo contra o governo, polícia versus ladrão. Por isso fica bem atento, quem achar o outro, mata primeiro. Eu não quero ficar no meio desse tiroteio. Fatalmente cotidiano do dia a dia de quem é pobre ou mora na favela. Eu não moro nela, mas muito respeito ela. Meu Deus, liberte nossos irmãos dessas paradas erradas. Instrumento da violência, armas ou drogas. Por isso eu te pergunto, de quem é a culpa? Quem é a culpa? Aqui é muita treta, mas eu quero paz. Violência